Sony da VLS, o F5728. Identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. 050, verificou o mar e vou no 0173. O Guardião 02, controle. 4, é ponta push, gol no 260. Tá bom. Gente, fique atento para o sistema de estar atendendo a ocorrência, ok? Não está na minha escuta. Charlie, confirma a diária da saída. Romeu Charlie, que sou eu, autorizado 085 para Sierra Leone, Mike Charlie, decola pista 197, curva direita, corredor Axan, 31 mil pés, está fora da barra, controle 120.8, aciona 5151. F5728, atenta a dois tráfegos de helicóptero, próximos ao marcador externo, mantém 510, e um deles interfere na sua aproximação, reposta estabilizada. 5728, atenta, não faz estranho não. Tá 3198, bom dia, sem identificação, desse é o nível 0620, vigilância, chegada maré. 060, vigilância maré, tá 3198. 1738, desse é via Mária, 2000 pés, o ajuste no 0107. Via Mária, até 2000, no 0107, no 732. Capturou glide e localizador 728 Weber. 728 completo, chame a torre 1862, é bom ponto. Assim o fará, obrigado. Corrigindo, 1895 ou 5728? Mudou 95, obrigado. Web, corrijo, bravo, que Luiz. Mantenha as quatro faz slide. Via corredores, reporte ingressar no corredor interlato. Sereno 376, autorizado a chegada bom, se desça 4 mil pés, ajuste no 07 na proa de pelo. aqui o setor de São Rafael, prosseguir para vertical de Pituaçu. Positivo, vou ir na proa de Pituaçu. Tá. Confirma o número de stop. Confirma, 728, taxi é Juliette, portão 09. Vai, 728. Juliette, 09, 728. Das edições de cabeça 3.000, pés ajuste no 097. 3.000, foi de SAP, no 097, edições da 3.000. Tio 07, Rio de Janeiro, Flight Level 360, vai up to Zulu 10, at take off, right turn, now departure, fly heading at to position Leda, then bring the position. Departure control 120.8, Scott 5156. Alô, do procedimento ILS que foi para a pista 1-0, reposto estabilizado. Estabilizado, já fez a 1-0, na parte estabilizada, agora no 732, obrigado. O 732 informa o tráfego, próxima posição do 1, até mantendo 500 pés. É um helicóptero da polícia militar, não interfere na sua aproximação. Atento o tráfego, no 732. Valeu, meu bote, depois da parada. Azul, short, hidratado. Romeu Charlie X-Ray, bom dia. Mantenha ainda no meu pé com o corredor Axé. Confirme a pro ideal para o destino. 390. Confia? 390. Mantenha o corredor Axé, reposto para a barra. 1 mil pés ainda, Romeu Charlie X-Ray. Desapadará, na barra. Romeu Charlie X-Ray. O rotatório deve estar no campo, bravo que Luiz. Bom, 738, complete LS, chame a torre, 1895, bom pouco. 1895, na 738, obrigado. Papa Alto, calma 1510, retorno de Carops, informa pessoas a bordo. Zero 08 a bordo, copiado, grato via corredores, reporte direto na terra, atende a Papa Alto. A 3198 desça 2 mil pés, autorizado a final do ILS X-Ray para pista 1-0, reporte localizador. 2000 autorizando o ILS X-Ray da Luzana e o patrão autorizador da 3198. Corre, 1-1-8, décimo 9-5, bom pouso, bravo que Luiz. Charlie X-Ray, suba 085. 085, contact Charlie X-Ray. 2198, chame torre 1862. Eu corrijo, 1895, bom ponto. 1895, boa, até 319. Tá no regresso, confirma. Tá no regresso, Salvador, sua torre. Sente, chama a torre 1-1-8-9-5, bom ponto, Guardião 02. Pode duas para três, né, é isso? Afirmo. É. Sobe 085, reposto nivelado. Bom dia. 5220, bom dia, sendo a indicação. Desça ao 050, vigilante, chegada a mão. 5220, queijo. Autoriza a proa 2? Autoriza, a proa de dona descendo a 2.000 pés, ajusta no 0 no 35220. 5220, sim. O Gona 260 confirmando aí. Quem quer, quem quer? Aí, se der passagem à companhia, o que que vai ingressar pro 05? Tá certo, Gona 260. 07, passagem ao Airbus, também na Juliette. Acesso. 98, Juliette, portão 02. 4060, complexo, chame a 2895, bom pouso. 2895, Romeu Charlie X-Ray. Mantenha 045 inicialmente. Mantenha 045, Romeu Charlie X-Ray. 5220, desça o 0620 inicialmente. Ok, desfica o 0607. 5220, informa o tráfego 12 horas, 15 milhas, um oposto. Mantendo 045, Papa Alfa 34. 5220, Romeu Charlie X-Ray, informa o tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo oposto. Cruzando 1190 em descida até 6001 até R72. De aproximação, chama agora a torre 108.6, 108.95, bom pouso. Completa com confirma primária, 95? 118, decimal 95. Ok, 18.95, 7.6. Acho que está passando exatamente embaixo do senhor agora. Prossegue na descida até 2.000 pés na proa de Dono Trip 5220. Ajuste no 0107. 5220, Romeu Charlie X-Ray, estudou nível 085, livre do tráfego agora 6 horas. Romeu Charlie X-Ray, seu chamado de pouso. 1550, copiado, graças. Saulo Salvador, Azul 4060, Bruno. 7740, bom dia, sem identificação, esse é o 050, vigilante, chegada amarela. Salvador Control, good morning, Azul 4207. Azul 4207, good morning, radar contact, on takeoff, climbing, maintain flight level 360, dial departure. Dial departure, climbing level 360, Azul 4207. Trip 5220 já estabilizado no ILS. Trip 5220 complete ILS, chame a torre. 198, 95, 1 pouco. 5220, 7 graus, bom trabalho, bom dia.